com a buceta. Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava a buceta. Na ponta da trava, trava a buceta. Na ponta da trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava a buceta. Na ponta da trava, trava a buceta. Na ponta da ponta da ponta da ponta da ponta da ponta da pica.